Eu acordei, espreguicei e bocejei na manhã de hoje ao som de uma orquestra de pássaros. Fui tirado da cama pelo sol e seus raios violentamente bárbaros. Do parapeito olho para o céu azul, que enche meu peito de otimismo para viver e pugnar. E agradeço a Deus pelo cuidado com minha alma e por mais um dia espetacular. A combinação perfeita da levada e dos acordes que aliviam qualquer agrura. A música entusiástica para levar o meu humor na mais elevada altura. Mantenha a cabeça erguida para sempre, portar a 3x4 imaginária do meu amor. Aonde eu for, ao encontro do horizonte, confiante do que busco, sigo eu sonhador. Acompanhado pelo astro rei que reluz poderoso e cheio de energia, deixando na lanterna o coviteiro que fala pelos cotovelos do qual tenho alergia. Cadê quem torcia o nariz não contente? Onde estiver vê o geyser lançando alterosamente todo o seu vapor de sua fonte intermitente. O brilho do sol está tão intenso, nasce esse bom. Através de muita batalha santa, ao vitorioso, a sua merecida credibilidade. O artista para e contempla a sua arte nascida da solidão, pois é sentimental o valor da sua criatividade. Para que seus objetivos sejam concretizados, é lentíssimo o processo. Só com perseverança pode-se obter reconhecimento e sucesso. Não se ganha nada de graça ou de mão beijada. É correria e ralação por muito tempo na estrada. Puro equívoco pensar que a felicidade se compra com dinheiro e fama. A amarga ausência de harmonia do ser equivale à essência do mesmo sujar de lama. Dispensa sofrer ostentação da riqueza e do estrelismo, para não ser levado por uma angustiante correnteza ao abismo. Prefiro o alvorecer que é mais feliz do que um corpo feminino. Depois do concerto de ontem à noite com oxigênio matutino, é a sua vida, quem sabe viver faz parte dessa torcida. O brilho do sol está tão intenso, nasce e se põe, redondo e propenso, um corpo pertinaz, e arte é imenso. Brilho do sol se põe, redondo e propenso, um corpo pertinaz, e arte é imenso. Sinto avidez e penso, tenho capacidade, penso. Intimada eloquência poética é um discurso dialético emergido do gueto para o mundo antagônico ao autor, que utiliza a rítmica vocal como sopro sem mão fechada para sopradas pelo vento leste, evitando encobrir o límpido anil da pópada celeste. Não quero que o tempo fique nublado ou que uma trovoada atrase o meu lado. Minha aura terá constantemente ao redor um abraço solar. A fertilãs. Que arte é imenso, brilho do sol está tão intenso. Nasce, se põe, redondo e propenso. O corpo fertilãs, que arte é imenso. Sinto a vida e penso, tenho capacidade.